controle Salvador, Trip 5218, boa noite. Trip 5218, boa noite, acena identificação, está autorizado voar direto TAP, desça para nível de voo 050, TNH 1012. TAP 050, TNH 1012, ciente da Sierra. Sol aos 12, livre direita, chame só 12, 1 decimal 9. Direita 219, tá 3662. Tá ligado? Sane 5424, não transponder, frequência do controle 120 decimal 8. Autorizou 350 para Recife, via Ampero, Whisky 58, saída Puca, São Caju. Decola da 10, curva à esquerda. E o transponder 5424 e o controle 1208, o Xané 6310. Xané 6310, confirme o transponder copiado. 5424. Sente com o treinamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 06. Reportaremos 6310. Fala Salvador, boa noite, está 3662, está na Alfa. Santo 3662, boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, Santo 3662. Tipe 5218 está abandonando 170. Gente, desça para 3.000 pés, quem negar o notar no 2. 3.000, 5218 da 3. No 885, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 65. 251-3365, boa noite. 13395, boa noite, 85. Recife 5218, desça para 2000 pés, autorizada final do procedimento ELS X-Ray, estabilizado no localizador. Recife 5218, descendo para 2000, estabilizado, autorizado ELS X-Ray, reportará estabilizado no localizador. Salvador, é o azul 4071, em direção a São Tango, 360 para Copinha. Azul 4071, no Copinha. Autorizado Campinas, via UP Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível 360, saída da EL, Leda após bridge. Decola da 10 com primeira curva à direita. Acione 5431 no transponder, frequência do controle 12018. Autorizado 360 para Campinas, UP Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, depois conforme a rota do plano de voo. A saída da EL, Leda, bridge. Após a decolagem 10 com curva à direita. 513 no transponder, encontra a saída em 12080. Azul 4071. Azul 4071, está confirma o transponder, confiado? Por favor. 5131. 5431? 1515131. Negativo, transponder 5431, azul 4071. Corrigindo então, 5431. Afirmo, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Azul 407. Chamará. Trip 5218, com referência, solicita 1700. Autorizado, 5218, direto Simbra. 5218. Copiou, Trip 5218, 1.700 pés, direto Simbra, com referências visuais. Copiei, 5218. Trip 5-2, 1-8, chame torre 1-8, decimal 9-5. Chamar a torre 1-8, decimal 9-5, trip 5-2, 1-8, boa noite. Oi, boa boa noite, ao Trip 5218, estabilizado. Trip 5218, check trem, continue a aproximação, pistão no zero, altímetro 1 no 0 no 2. 5218. Salvador Approach, boa noite. Aerosaurus 851, descending flight level 160, outbound approach. Azores 851, good evening, Scott Ident, radar surveillance, via bomb for arrival, descending, maintain 2,000 feet, altimeter 1012. Okay, bomb arrival and 2,000 feet, descending 1012, confirm for Azores 851. Ok, Azores 851 está correto. 8. 5218, livre pouso, pistão no 0, vento 0, 80 graus 08. Boa noite, 1398. O controle identifique 3 mil pés autorizados com 1012 via chegada a Mali, 1398. Qual Web 67257 está na 4 para pushback e acionamento? Web 5827, colega de solo, reforço para táxi. Madeira Nana, 4 semana táxi, Web 5827. Boa noite, passarelo 2224, sente a informação Tango. Passarelo, sem identificação, chegada a Mari, vê se mantém a 050. Sente 050, após o vídeo, pode voar a Mari? Afirmativo, está livre. Prato 2224. Ponto 218 no solo, acho. 27, livre direito, chame solo no 21 décima 9. 5218, livrando a primeira direita. Solo, trip 5218, livrou. Trip 5218, autorizado táxi Alfa, reporte para ingressão. Autorizado Alfa Juliette, portão 13. Remota 13 do Pátio 1. Alfa Juliette, rebota 1-3-4-1-3-5-2-1-8. O F7-8-27 para o táxi, está com 60 a bordo, 4 horas, alternando o barulho. Web5827 autoriza o táxi até o ponto de espera, via Índia no ponto de espera, chamará a torre em 1-1-8, decimal 95, ajustando 0-1-2, Web5827. Ok, via Índia, 8-9-5, 0-2, ajuste, Web5827, uma boa noite. Salvador, boa noite, 5827 da web, com a espera da 1-0. 5827, autorizado a linha de colapso, estão no 0, vento 080 graus, no 0 nós. Autorizado a linha de decolar da 1-0, web, 5827. 1-9, nível 370, saída Momo, transição Froti, decolada 1-0 com primeira curva à esquerda, CN5427, frequência do controle 120.8. Fortaleza 370, Momo Froti, decolada leste, curva à esquerda, Zulu, Dr. Zulu 19-427-208, ao controle 3858-3. TAN 3858-5427, transponde o cotejamento correto, reporte pronto só para o estacionamento, portão 03. Camarim, Reserve 5-1, clear final left at 3 approach, runway 10, calm establish on localized course. Okay, calling you, full establish ILS X-ray for runway 10, waves orders 851. Controle 7-5827, boa noite. Objeto 5827, contato radar na decolagem. Sub mantém o nível de voo 360 após 2000 pés, direto Leda. 2000, direto Leda, 360 nível. Controle, está autorizado o procedimento, voo 398. Afirmo, desça para 2.000 pés, voltímetro 1012, equilíbrio LS e X-ray, informe estabilizado. 2.012, está autorizado o procedimento e reportará como estabilizado, foi autorizado o ISC da 10.0.1.3.9. Confirmando, reautorizada para 2.500 pés, autorizado o LS e o ISC. 2.500, reportará estabilizado, voo 10.9. Razor 851, did you establish? We have established our LS, however you want to raise orders, 851. Complete your approach, call now Salvador Tower on frequency 118.95. 118.95, raise orders, 851, boa noite. 6310 para puxa estacionamento? Portão 6, senhores, puxa estacionamento. Podendo que vire o solo, é forte para táxi. Reportará, B234. Salvo Azul 4071 para o estacionamento, portão 1. Azul 4071, coisa que pediu solo, reporte para táxi. Reportará, táxi, 4071. Altimeter sighting 1012. Ok, continuing approach, Kennedy 1012, with India, Azores 851. Finalizou a final 10.1.398. Ouro 398, complete o LS Whisky da 10 e complete, chame a torre, 118.95. Completa, chama a torre 295.398 até breve. Olho passareiro 2224, vai passar o 060, receita para o 050. Passarei 224, prossiga descida até 2.000 pés, altímetro em Salvador 1012, livre LS X-Ray para 10, informe estabilizado no localizador. Enche para 2.000 pés, permanente estabilizado e LS X-Ray, passarei 2224. 851. Não, não. Clear the landing, runway 10, wind 190 degrees, 10 knots. Confirming landing gear, down and locked. Down and block, then clear to land the runway 10, Azores 851. Azores 851, confirming wind 090 degrees, 9 knots. Copy the wind and the landing gear down and block, Azores 851. Confirm we are clear to land. Affirmative. Nice. Xanair 6310, 153 a bordo, 3 horas e 20, alterna Natal. Xanair 6310, a seguir o Embraer da Azul, como segundo no ponto de espera, o ponto de espera chamará a TOI em 1.98.95, ajuste no 02, o Xanair 6310. Segredar, desculpa, número 2, 295, ponto de espera, 6310. Ground, boa noite, Azores 851 on Echo. Azores 851 on Echo, 8-5-1, clear taxi Alpha, report hold short Juliet. Alpha, confirm hold short. Affirmed. Say again, please. Azores 851, clear taxi Alpha, hold short. Hold short Juliet, before Juliet. Okay, hold short Juliet, Azores 851, thank you. Salvador. Boa noite, 3662, ciente da informação Tango. Salto 3662, a informação Tango, confere. Copia. Copia, 3662. Natal, Opzulu 10, nível 370, saída Puca, transição Zipar, decola da 10, com primeira curva à esquerda.